Aí eu queria saber, mano, sobre a casa do Corifeu, que eu estou. Eu fico. Eu. Na hora que. Na hora eu queria saber como vai ser a casa e vai ter alguma coisa sobre esse respeito. Você tem informes de como que tá aí? Eu queria que funcionasse logo a casa para a gente fazer alguma coisa. Aquele ponto lá do Corifoio, quando eu entrei a casa, tem muita coisa para fazer naquela casa. Muita coisa. Muita coisa de reforma. E também ali tem uma cozinha. Eu queria colocar outra cozinha, deixar outra cozinha para a Copa. Estava pensando que acho que tem isso que você está falando, como é que vai funcionar a casa do E Corifeu, como né? Finalidade, porque acho que até nas reuniões anteriores que eu participei ficou mesmo isso, né? De se discutir mais, de se retomar, de né? se retomar. Na verdade é de retomar e de discutir mesmo, né? Acho. Não sei se vocês já andaram mais, então acho que tem tudo a ver o que você está falando. Acho que é uma pauta mesmo, né? Como vai ser. Agora, tem um pedaço assim que eu acho que é antes, é que condições, né, que estamos hoje. Então, acho que eu passei também para a Redinha os últimos informes que tive, atualizei ontem, inclusive, por dia a dia, tentando ver essa história da energia, né? Diz que não tem ar, como funciona que não tem água na casa do Tem. Orfeu A parte e da luz. luz, não. É a Isso é luz sem que ter. tem que ter. Então, vou contar. É essa parte que não regularizou ainda. Por quê? Porque precisava fazer umas instalações. Parte Então, elétrica, isso? parte elétrica. O Desculpa, postinho. que é essa casa? Será Corifeu. O que seria? Então, é a primeira vez que eu acho que tem muita você sabe reforma mais do que eu, né? Mas vou falar, estou com a palavra, não vou falar. Me ajuda. Eu acho que a casa da Corifeu é um espaço muito seria bom. essa casa aqui? Tá. Não, Não, aqui é da Benedito. São dois pontos, da Benedito e da Corifeu, da Redinho Oeste. É isso que a gente está trabalhando com essa ideia, né? Essa casa da Corifeu é uma casa que estava para passar para supervisão de saúde pública há 2 anos. Então, uma história comprida. Essa casa estava emprestada, era da subprefeitura, estava emprestada. Você, acho que está bem atualizado também, né? Da SUB para supervisão, 2 anos tramitando, não sei o quê, finalmente foi passada para supervisão de saúde. O que aconteceu é que nesses anos, 2 anos, Mais de 2 anos, nada. mais até, esta casa ficou sem segurança, ficou sem. Foi invadida Ficou também. sem ser de ninguém. Ficou no limbo, vamos dizer, né? E aí, a rede mesmo, a redinha mesmo, né? Fez uma vaquinha e tal, para pagar as contas atrasadas, que era a primeira coisa, né? Muita conta. Porque a coordenadoria não conseguia pagar, porque a conta não estava no nome da coordenadoria, foi o rolo. Aí pagou-se a conta. Foi ótimo, né? Foi o primeiro passo. Eu queria saber uma coisa. É nós que vai ter que pagar a conta de luz, é? Então. Por que a prefeitura não pode ajudar para pagar? É muita conta. Deixa eu só te A partir de contar. agora, sim. A partir de agora será. Nós também achamos que era um Não absurdo, porque não absurdo, estava meio uma bom coisa. agora. Mas esse pedaço, vamos dizer assim, meio contrariados, mas superamos. Pagamos a conta e aí ficou o seguinte: conta paga, como estão as instalações? Como a casa foi invadida, Foi invadido, as foi instalações arrumado. foram O cabelo foi arrumadas. É que arrumado. tem outro assunto. Mas peraí, vamos terminar Tá. isso primeiro. E aí é fazer uma ocupação lá nesse espaço. Então, mas deixa eu só terminar essa parte, gente. Porque essa é fundamental para a gente voltar a ter segurança. Porque continua sempre. Por isso que o cadeado foi quebrado de novo. Então, tá? Na seguinte situação. A coordenadoria contratou uma empresa para fazer o postinho interno da casa. Foi feito. Eletropaulo foi lá para ligar do postão, o postinho, e achou o postinho em condições não adequadas, né? Não estava adequado para fazer essa ligação. Portanto, a Eletropaulo, a empresa voltou, está trabalhando para adequar esse postinho. Então, logo ele aderir, Eletropaulo ligue, a casa terá energia. Tendo energia, podemos colocar segurança e água já tem. A reforma já começou? Não, porque enquanto não tem isso, espera. Mas a ideia, só para, no geral, é que seja um ponto de economia solidária da região oeste. Esses dois espaços, tanto este aqui como este móvel lá da Corifeu, no Butantã. Então tem toda essa história desta casa especificamente, esse lugar aqui tem outra história. Tem outra história que a gente conta no outro. Mas que são dois pontos que aqui a redinha, a gente está construindo na rede oeste, que sejam pontos de economia solidária. Eu quero saber como é que funciona aí. Acho que tanto de produção como de comercialização. Que a maioria dos nossos empreendimentos funciona, a gente chama incubado, né? Estão dentro dos serviços de saúde. Né? Então, a ideia já há muito tempo é a gente poder pôr a cara para fora, né? Se apresentar de outro jeito e tal. Por isso essa batalha por esses pontos. E este ano a gente conseguiu começar a estruturar esses pontos. Né? Acho que o da Corifeu aí na supervisão de saúde e esse ponto da Benedito, a proposta que a gente foi trabalhando com a subprefeitura, é que ele fosse passado mediante o apoio e o acompanhamento da saúde e da cultura, mas que ele fosse passado por uma associação, por um CNPJ que abriga projetos de trabalho e renda na linha aí da economia solidária, né? Então, esses dois pontos, eles têm essa diferença, vamos dizer assim. Estaria mais aqui na cidade, na rua e tal. E o ponto da Corifeu é um pouco mais protegido ainda, porque ele vai ter segurança aí da prefeitura, ele vai ter algumas incubações, vamos dizer assim, da prefeitura. Segurança, água, luz, né? Talvez telefone, sei lá. Esse tem uma cara mais, vamos dizer, eu acho que a gente vai estar fazendo uma experiência mais autogestionária mesmo. Mas, né, um outro passo, eu acho, pensando pela sua inserção, assim, né, de estar um pouco mais protegido com o poder público e esse em parceria com o poder público, uma coisa que a gente também pensou na sua prefeitura, né? Embora seja para a AVA, para a Associação de Criação, para a Associação que já está funcionando e tal, a gente pensou de fazer um termo de cooperação, né, da Coordenadoria de Saúde Oeste e da Cultura da Subprefeitura. Botaram-se as nossas cadeiras. Começar a dividir para aqui. Talvez a gente pudesse pautar, né? Deixar como pauta da próxima reunião. Só completar um pouco o que a gente falou, porque assim, acho que a ideia é a gente construir coletivamente tanto lá, com o meu, quanto a Benedito, né? Embora a Conceição seja para a operação, nos seus tempos seja com a água, mas né, pelo menos o que a gente vinha discutindo é de ser uma construção coletiva esses dois espaços, inclusive até na Redinha saiu um grupo de trabalho para ter um documento, né, único da Redinha, contemplando, né, esses dois pontos. Eu acho que o grupo também viu que precisava ampliar, inclusive o setor, né, Carol? Eu acho que ampliar e aprofundar essa discussão. Então eu acho que a gente está em construção mesmo, né? Desses dois pontos coletivos. Não, esse é. Assim, tem gente na obra dele, então se deu uma pincelada no ponto Corifeu e no ponto Benedito. E acho que foi isso, uma breve pincelada e como informe. Tá. Né? O Lúcia, esse grupo de trabalho, só para a gente atualizar, quem está e como é que. Então, quem está. Né? E como é que vocês estão se encontrando? Então, acho que ele deu uma. Foi emergencial um determinado momento, que eu estava a Carol, a Gisela, a Gislene o Carlos. Aviso, eu consegui também um. Enfim, teve algumas pessoas fixas e algumas flutuantes. Constituímos um documento e alguns orçamentos, né? Que tinham uma necessidade ali mais urgente. Mas o próprio grupo, né, viu que precisava aprofundar alguns pontos ali, né, colocados para essa construção mesmo, desses dois pontos serem coletivos. E a Tice, né? É a Tice, isso.